E aí, pessoal, tudo bem? Este é o The Interception, o podcast The Concussion, e a gente vai hoje mais um programa. Queria agradecer vocês pelos dois últimos programas, uma audiência sensacional, mais de 2.000 visualizações para os dois primeiros programas, está ótimo. E hoje a gente vai falar sobre os prêmios da NFL, vai comentar um pouco sobre o carrossel dos técnicos da Week 17, vai falar um pouco do White Card que está chegando aí nesse final de semana, mas o foco são os prêmios da National Football League. Então vamos lá, let's roll! Começa agora o The Interception. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos começando o programa então. Eu sou o Marcos Sanches, como vocês estão aí. Você que está ouvindo a gente no carro, no ônibus, no trânsito de São Paulo. Eu ainda estou em São Paulo, mas graças a Deus amanhã eu vou embora. E junto comigo aqui, hoje a gente tem quatro pessoas. Segundo a regra de Charlie Harper, o Two and a Half Men, com seis seria uma suruba já, mas ainda não é. Então, vamos começar conversando com o Rafael. Rafael, você está em Votuporanga ainda? Infelizmente. Pô, infelizmente? Você não gosta da sua cidade? Ah, é muito quente aqui, cara. A única coisa boa daqui é que eu tenho ESPN aqui, então eu não preciso ficar nos links corsários. É, realmente, o interior de São Paulo é bem quente, eu posso falar isso com propriedade. Mas você não está passando tanto calor como outra pessoa desse programa. E vou fazer um momento de revelação aqui, tá? O senhor Murilo Romulo está dentro de um armário neste momento para gravar o programa. Sai do armário, Murilo. Onde você está neste momento? Fala, galera. Diretamente da metrópole mineira Itaiandu. Sim, é o fim do mundo, tá? Eu tô aqui, não dentro do armário, vai. O computador está apoiado numa prateleira do armário e eu tô aqui para fora pro som ficar adequado, pro leitor aí tá com um som legal do nosso podcast. Mas relaxa que é só um temporário, vai, por aqui. Então você saiu do armário? Não, veja bem, eu tô entro a parte de fora e o armário. Não, você falou nos bastidores e o Rafael tem isso gravado e vai pra nossa faixa bônus que você tava dentro do armário. E agora você falou que você saiu do armário. Não, o computador tá dentro do armário. Fora do armário pro som ficar legal. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você não tá no armário, mas o computador tá acessando pornô gay. É, quase isso. Bom, chega. Então vai bacalhar isso aí. Bom, junto da gente também tá o nosso escritor que bebe leite quente lá do Paraná. Tudo bem, Jean? Opa, tudo bom? Prazer. Tá participando aí do programa, vamos comentar. E o cara aí ainda tá dentro do armário, que vergonha. Ah, tá dentro do armário, ele fica pagando de pegador, mas ele está dentro do armário. É isso aí, não é, gente? É isso aí. Bom, gente, vamos seguir com a pauta então. Vocês podem notar que o programa tá um pouco mais extenso que o normal, porque nos outros programas a pauta era menor, né? No programa da semana passada a gente falou de NCAA, eu fiquei 30 minutos falando sozinho sobre NCAA, minha voz, vocês podem presumir que não ficou muito legal, depois do programa Gay com a Minha Namorada, beleza. Mas neste programa de hoje a gente vai tratar sobre três assuntos, dois um pouco menos e um deles um pouco mais, né, que é o recheio da passatempo, vamos falar assim. O primeiro deles é comentar um pouco sobre a Week 17, né, o carrossel dos técnicos que vem aí, e o assunto final é alguma previsão ou outra dos playoffs da NFL que começam agora, White Card. Além disso, lógico, a gente tem as respostas para as perguntas que vocês, ouvintes e leitores do nosso querido The Concussion, fizeram. O grosso do programa mesmo são os prêmios da NFL. Most Valuable Player, né, o jogador mais valioso, o calouro do ano, o jogador de defesa do ano, o jogador de ataque do ano, o técnico do ano. E além disso, a gente tem uns prêmios especiais que só o The Concussion vai dar. A ideia desses prêmios especiais partiu de um sonho que eu tive uma noite dessas. Eu tenho ideias pro The Concussion dormindo. Os dois melhores lugares que eu tenho ideias pro The Concussion é no commute time, né? Eu não sei o termo em português, que não deve ter um termo específico em português, mas é o tempo que eu vou de casa pro trabalho, que eu fico pensando na vida. E quando eu tô dormindo. Bom, é o seguinte, os prêmios são interceptação do ano, vocês devem saber pra quem vai, fumble do ano, vocês também devem saber pra quem vai, e um nome de prêmio que eu inventei, porque eu pensei assim, a gente não pode dar o nome de Mark Sanchez Player of the Year, né? Nem Tony Romo Player of the Year. Então por que não juntar as duas coisas numa só? O The Concussion então vai dar o prêmio República do México de pior jogador da NFL. E a gente junta as duas coisas. E também tem um outro prêmio que eu acho que não é dado, né? prospecto da NFL, que é a surpresa do ano, né? Pode ser um jogador, pode ser um time. Certo? Bom, muito bom. Vamos começar então, gente? Vocês têm alguma consideração para fazer? Declaração de amor? Algo assim? Na verdade, não. Não? Não? Vamos embora. Eu tenho uma consideração. Eu tenho uma consideração. Pode fazer. Eu acho que o Jean tá com vergonha de falar que time ele torce. Ah, não, sem cara. Dúvida. Sem eu dúvida. Eu falei, o Murilo falou no primeiro programa, você falou, assim, só falta o Jean falar. Não, sou um torcedor assíduo do Philadelphia Eagles, camiseta e tudo, e o ano que vem vai ser melhor. Não, não tenho certeza disso, mas... É, estão falando isso faz 5 anos, né? São uns 10 anos que estão falando isso. O importante é ganhar do Giants. Pelo menos uma vez no ano. O que aí não aconteceu ou aconteceu? Esse ano aconteceu. Aconteceu, né? O Giants conseguiu perder pro Eagles esse ano, é verdade, né? Por aquele passe grotesco, teve interferência. É, defina aí quando, fracasso. É quando já tava eliminado, né? Vai enfiar uma sova no Eagles, né? 42-7, né? Foi o jogo. Aí o Eli Manning resolve jogar, né? Lindo. Não, bacana, bacana. O legal desse jogo foi que o Andy Reid arriscou um onside kick, recuperou a bola, e na jogada seguinte Michael Vick foi interceptado, dando... Claro, lógico. Bom, falando de Eagles, falando de Giants, o interessante mesmo é que o The Concussion é uma coisa muito legal. A gente gosta muito de fazer o site, a gente gosta muito de escrever, dá trabalho, eu sempre falo isso. Mas esse site tem duas maldições. Não tem uma só não, tem duas maldições. Uma delas é uma maldição em off, que eu não posso falar, mas que afeta a vida pessoal de quem escreve esse site. Mas eu vou falar. Quem escreve pra esse site termina o namoro, cara. É uma coisa impressionante. Então, Jean, prepare-se, tá bom? Que você é o próximo. É o próximo da lista. Espero não ser. Deixa pro Buri. É, o Nico foi rápido. O Rafael, ele entrou no site do 3 dias e o cara terminou. O Murilo deu um tempinho a mais, assim. Mas, enfim. E a outra maldição é que todo mundo que tá fazendo esse programa aqui, a gente vai falar de playoff, mas não tem uma alma viva daqui que tá fazendo, dos quatro, que tem um time que torce pra um time que tá nos playoffs. Eu torço pro Bears e meu time foi eliminado no último segundo. O Rafael torce pro Steelers e os caras perderam pro Bengals. Com a melhor defesa! Com a melhor defesa da temporada. O Jean torce pro Eagles. Tipo, ele torce pro Eagles. E o Mumu... O Mumu torce pro Giants, que é o atual campeão, e não foi pros playoffs também. Aí eles vão falar que, né, o calendário tá muito difícil, mas eu não quero nem saber. Ano que vem o calendário mais difícil é do Packers, e eles vão provavelmente classificar. Então isso aí é desculpa. Mas, seguindo, então, a gente vai comentar justamente sobre a Week 17, como eu tinha dito antes. Começaram as demissões. A Black Monday é a primeira segunda-feira, né, o primeiro dia após... A última semana da NFL. E tradicionalmente é quando os general managers, né, os dirigentes principais que controlam o contrato, contratam jogadores, fazem o draft junto com o coach, são demitidos. E os técnicos principais também. Além disso, outros técnicos. O Oakland Raiders teve alguns técnicos que não foram necessariamente o head coach e o general manager, que foi demitido. Bom, vamos começar então a pauta de fato, depois dessa avacalhação do início do programa. A gente vai começar falando sobre a Week 17, que foi a última semana de jogos que a gente teve, a última semana da temporada regular, e necessariamente vamos focar aí uma coisa que a gente não tratou tão amplamente assim no site, além das notícias, que foram aí as demissões dos técnicos de Philadelphia Eagles, né, que aconteceu no próximo domingo, do Chicago Bears, do Arizona Cardinals, do Buffalo Bills e do Kansas City Chiefs. Pois bem, Love Smith, na opinião de vocês, foi o único técnico demitido que teve um recorde positivo na temporada, né? Teve mais vitórias do que derrotas. Eu dou minha opinião depois, mas eu queria saber a opinião de vocês antes. Vocês acham que foi justa a demissão aí, a dispensa, né? O termo técnico, aliás, é dispensa, né? A demissão do nosso querido Love Smith? Eu não acho que foi exatamente justa, mas eu acho que condiz com o que o Bears está querendo fazer pro ano que vem, né? Pro ano que vem, pra esse ano. Eles estão querendo renovar, condiz trocar o head coach. Eu acho que o Love Smith estava comandando, o seu gênio defensivo é muito bom. Mas se você for analisar, em todas as temporadas que ele comandou o time, a franquia Bears nunca teve o ataque entre os 15 melhores da NFL. Sim, isso aí tem deve ter anos. Na né? decisão do front office. Eu acho que só complementando o que você está falando, eu acho que é justamente isso. Você tipo, acertou na mosca, né? O Phil Emery, que é o general manager do Bears, ele decidiu por essa demissão. Primeiro que novos general managers geralmente indicam novos head coaches, né? O Phil Emery foi contratado neste ano, mas o Lovie Smith continuou como técnico porque, afinal de contas, ele foi vice-campeão do Super Bowl e ganhou 3 títulos da NFC North desde 2004. A NFC North é uma divisão disputada, e teve o Packers recentemente campeão do Super Bowl, uma potência na liga. Então, até aí tudo bem. Só que os dois principais problemas foram, primeiro, o Lovie Smith chegou em Chicago falando o seguinte: o objetivo principal é ganhar de Green Bay. Então ele se deu essa responsabilidade. A partir do momento que o Bears começou a tomar sova do Packers, e eu já falei isso no outro programa, a última vez que o Bears ganhou do Packers eu era bicho na faculdade, eu fui pro quarto ano, isso aí começou a ser um problema que incomoda a torcida. E é verdade, incomoda, e vocês sabem disso, eu sei disso, minha cadeira sabe disso. Então, esse foi o primeiro problema. Segundo, o ataque do Bears foi um lixo, e você não pode, é incompreensível você ter um ataque tão ruim com o Brandon Marshall, com o Jay Cutler, que embora seja o Chile Kane, seja um bom quarterback, e com o Matt Forte. Né? O problema da linha ofensiva, por ter promovido o Mike Tice de técnico de linha ofensiva, e ele fez um trabalho ridículo, para promovê-lo para coordenador ofensivo, mesmo assim a proteção não melhorar, é algo realmente muito complicado. Então, o ataque e perder para Green Bay todos esses anos, começar 7-1 e não chegar aos playoffs, coisa que não acontece desde 96 com o Redskins do North Turner, é muito complicado. É triste você chegar a 7-1. Naquele momento, eu considerava o Bears, eu, vocês e toda a imprensa dos Estados Unidos, como Super Bowl contender. Chegou um ponto que a casa foi desmoronando, que foi quando adversários de verdade foram enfrentados pelo Bears, o 49ers, o Texans e o Seattle Seahawks. Dali pra frente foi ladeira abaixo e a temporada acabou. Bom, outra coisa que interferiu também na demissão do Lovie Smith foi os recentes erros no draft. Foi uma incapacidade de criar um ataque decente ao redor do Jay Cutler. Trouxe o Brandon Marshall, mas não tá fazendo muita coisa. Não tá fazendo muita coisa, mas por quê? O Jay Cutler adora forçar passes pro Marshall. Infelizmente ele não tem uma outra peça, um outro elemento no ataque além do Matt Forte e do Brandon Marshall. Acho que isso também interferiu um pouco. Foi o que eu falei no outro programa lá, né? Eu até falei pro... O AC concordou também, né? Esse problema de faltar o outro recebedor pro Jay Cutler. O Brandon Marshall recebe muita bola, só que é só ele. E outra coisa, queria até perguntar pra você, assim, Mike Tice não caiu, né? Ele continua como coordenador ofensivo, né? Não, isso pra mim foi surpreendente. Eu acreditava numa queda do Mike Tice e não do Lovie Smith. De verdade, eu achava que uma das quedas menos possíveis seria aí do Lovie Smith. Afinal de contas, ele teve um recorde positivo. Só que o Phil Emery quer novos ares para franquia. Ares ofensivos, inclusive. O nosso querido amigo o Henrique Bulli acabou de me avisar aqui no chat do Facebook que o coordenador ofensivo do Packers, uma faca entrou no meu coração, mas pode ser entrevistado para o cargo de head coach do Bears. O coordenador ofensivo do Atlanta Falcons também está sendo sondado. Então é bem claro que o foco que quer ser dado é ofensivo. Por que isso? Porque o Rod Marinelli, que é o coordenador defensivo do Chicago Bears, Rod Marinelli, para quem não se lembra, foi o técnico do Lions quando foi 0-16, o Lions. Mas ele é uma mente defensiva brilhante. E ele está ali como coordenador defensivo, basta. Não precisava do Bob Smith ou um outro endosso. O problema é o ataque, né? E isso está bem claro. Bom, e esse posto de head coach do Chicago Bears é um dos mais cobiçados pelos coordenadores, né? Pelos coordenadores ofensivos na liga neste momento. E dos técnicos da NCAA, por que não? E dos técnicos desempregados. Por que isso, né? Não tô puxando sargento só porque eu torço pro time, não. É a realidade, porque o time tem potencial para ser vencedor agora. Neste momento, ele já tem potencial para ser vencedor. Tem muitos Pro Bowlers. É um time que teve mais vitórias que derrotas, né? Terminou 10-6 a temporada. Foi o primeiro time ali dos que não ficaram entre os seis classificados para os playoffs. E os problemas do Bears, eles são poucos, mas resolvíveis, vamos dizer assim, né? O primeiro deles é a linha ofensiva, todo mundo sabe, até minha mãe sabe, porque eu já gritei bastante em casa sobre isso. Não com ela, lógico, mas tipo, assistindo o jogo, ela percebeu. tight end, porque o Kellen Davis foi moldado para bloquear e não para receber passe. Ele é um jogador, um tight end, block tight end, né? Ele bloqueia, ele não recebe. Isso é algo que ainda é um resquício do Mike Marks, que era o antigo coordenador ofensivo do Bears. E talvez o problema seja a aposentadoria do Brian Urlacher, ou no mínimo o último ano de contrato dele com Chicago. Este foi o último ano de contrato dele, não se sabe se ele vai renovar ou não. Ele disse há um tempo atrás que gostaria de testar a free agency, né, testar ele no mercado. Ele disse mais ou menos assim, tipo, ele quer ter uma boa, assim, quer ver como me dá solteiro. E principalmente a linha ofensiva é um problema que pode ser resolvido pelo draft. A gente viu com o Matt Kellel neste ano, que dá para buscar no draft um bom jogador de linha ofensiva, e o Matt Kellel fez aí uma temporada brilhante com o Minnesota Vikings, e as jardas corridas do Adrian Peterson são um pequena parte, é verdade, mas se deve um pouquinho, pelo menos, ao Matt Kellel e ao Minnesota Vikings. Bom, muito bom. Vamos falar agora do Philadelphia Eagles. Jean, rapidinho, que a gente já falou bastante aí da Week 17, tem muita coisa para se falar ainda. Jean, comenta isso conosco. O que você achou da demissão do Andy Reid? Foi no tempo certo ou era para ter acontecido faz tempo? Então, a demissão do Andy Reid não foi nenhuma surpresa, principalmente para quem é mais próximo ao time, quem acompanha diariamente. Tanto é que no último jogo contra os Giants, ele foi em inúmeras quartas descidas, arriscou um monte, parecia um técnico perdido na beira do campo. Fica a decepção, pois foram 14 anos na Filadélfia, foi a chegar a um Super Bowl, perder para Tom Brady. Mas só que essa demissão do Andy Reid, como a gente já explicou no site, ela vem se moldando desde quando o ex-coordenador defensivo dele, Jim Johnson, morreu, faleceu. Então, a partir de lá, a defesa começou a piorar de uma maneira astronômica. Some-se a isso ao envelhecimento do Donovan McNabb, a decisão de ter o Michael Vick como quarterback, e aí temos a derrocada do Reed. O surpreendente até aqui é que parece que o Howie Roseman, que é o GM dos Eagles, consiste em procurar um técnico que tem pela sua filosofia option offense. E agora ele está atrás do Chip Kelly, treinador de Oregon. A diferença do Chip Kelly para o Andy Reid, principalmente, é porque o Chip Kelly não tem a obstinação ofensiva que o Reed tinha. Então, pelo menos a defesa aparenta que vai ter uma melhora. Bom, legal. Falamos do Bears, falamos do Philadelphia Eagles. Eu acho que o San Diego Chargers, eu acho que não tem muito o que ser dito, né? Ô, Murilo, o que você acha? Você acha que passou da hora do Norv Turner cair? Porque o Norv Turner, ele é um cara que ele fracassou por todo lugar que ele passou. Ele passou pelo Raiders, fracassou. No Redskins, ele teve muito tempo para trabalhar. Ele teve um elenco milionário na década de 90. Ele foi um dos técnicos aí que eu falei, mencionei em 96. Teve 7-1 no início da temporada, depois sucumbiu com o Redskins. O Redskins ganhou a NFC East em 99, mas ele sempre teve muitos problemas. Na época, o Redskins era o time mais rico da liga. Acho que o Norv Turner, ele já era como técnico, acho que deu algum tono de time maluco que ainda vai dar mais uma chance pra ele, Murilo. Ah, cara, deve ter algum aí que apareça e dê alguma chance pra ele, mas eu acho que muito dificilmente ele vai comandar um time aí com alguma chance de ir pros playoffs, de um Super Bowl contender, né? Eu acho que o trabalho que ele fez lá em San Diego foi bastante decepcionante. O Philip Rivers não é um jogador ruim, ele tem bons números, mas o Chargers não vai. Conseguia. Então acho que dificilmente algum time aí que tenha uma ambição grande contrate o Norv Turner, eu acho. Justamente, o Norv Turner é um cara que já deu o que tinha que dar. O San Diego Chargers sempre era o time do futuro, que ia, mas acabou não indo. Bom, já comentamos bastante sobre a Week 17, acho que não tem muito o que falar sobre os jogos em si, porque a gente vai comentar nos prêmios, como não falar de Adrian Peterson, né, no prêmio de MVP, no prêmio de jogador ofensivo, no prêmio de surpresa do ano, de comeback player. Então a gente não vai falar sobre os jogos em si, é porque os móveis da casa, eles merecem continuar intactos. Bom, vamos falar agora dos prêmios, como eu disse. Primeiramente, vai começar com o prêmio mais morno, mas que vai dar uma empolgação a você, ouvinte. Dê um sorriso, você, ouvinte do The Interception, para minha voz bonita. Rookie of the Year, a gente vai falar agora. E eu quero saber primeiro a opinião do Rafael Marques Guimarães, o galã de Votuporanga que está solteiro. Rafael, para você, quem que é o Rookie of the Year? Para mim, o Rookie of the Year é o Russell Wilson. É sério? Russell Wilson? Sério, Russell Wilson. Mas você descarta completamente o Griffin III e o Andrew Luck? Não, eu acredito que o Griffin III e o Andrew Luck, eles foram rookies de grande destaque, mas o Luck principalmente teve um papel impressionante, né? Conseguiu tirar o Colts do first overall no draft para ir para os playoffs, mas o que o Wilson fez nesse ano de realmente passar o rodo em alguns ataques e em algumas defesas, de realmente fazer um trabalho impecável. Você lembra, por acaso, de alguma ocasião em que a gente pode ter falado, olha só, fez um trabalho, é realmente um rookie, olha aí, ó, fazendo papel de rookie, entregando a bola quando não devia, perdendo o jogo por besteira. E a gente viu isso com o Andrew Luck, a gente viu isso com o Robert Griffin III, né? Com o Griffin III, quando ele corria desnecessariamente, assim, tipo, do pocket, ele podia isolar a bola e mesmo assim ele ganhava uma, duas jardas e tomava um contato maior, que é um erro de rookie, né? Afinal de contas, na NCAA o tackle vai ter uma força, né? Na NFL é outra força, é um jogo muito mais rápido, né? E o Jean, que é o nosso físico, aqui no programa sabe muito bem que força é massa vezes aceleração, né? Exatamente. Então... É isso mesmo que você falou, eu acho que o Russell Wilson merece muito, muito crédito. Murilo, você acha que é isso mesmo? É o Russell Wilson e dane-se o RG3 e o nosso Luck? Cara, eu concordo, porque eu acho que o Russell Wilson, ele fez o arroz com feijão, só que ele fez muito bem. Ele soube comandar o time, ele foi um líder do time. Ele fez o Marshall Lynch render pra caramba, ser o jogador que sempre foi, só que ele deu um dinamismo diferente para aquele ataque do Seahawks. E só pra, assim, colocar mais lenha, um cara que eu acho que poderia, não, lógico que não, eu acho que não vai concorrer, porque ele não tá concorrendo, vai, porque foram outros calouros, brilharam muito mais, mas o Alfred Morris foi, assim, um jogador, um calor que me surpreendeu. Boa sua observação, ele foi muito bem esse ano, eu acho. Eu acho que ele, talvez uma menção aí no Rookie of the Year, eu acho que ele também merece, porque o trabalho dele foi muito bom mesmo. É, isso aí que você falou é bem, bem bacana mesmo, ele não vai ganhar o prêmio, com certeza não. Eu acho que seria, também não vai ganhar Rookie ofensivo do ano, é muito difícil que ele ganhe também, mas na minha opinião, né, porque, por exemplo, se o Andrew Luck ganha, eles dão o Rookie ofensivo pro RG3, né, por exemplo. Mas o Alfred Morris fez um trabalho brilhante durante toda a temporada, não só no último jogo contra o Cowboys, que ele carregou o time nas costas e quebrou o recorde de um calouro correndo com a bola no Washington Redskins, que era do Clinton Portis, em meados da década de 2000. E bom, é isso aí. Acho que o Murilo fez uma observação muito grande. Com certeza você, leitor do The Concussion, / ouvinte do The Concussion, tem muito para dizer, né? Quem você acha que foi o calouro ofensivo do ano? Escreve aí nos comentários. E você, Jean Souza, quem você acha que foi o calor ofensivo? Você acha que foi o Russell Wilson mesmo? Você quer que a gente taque em pedra no site mesmo? Ou você vai aí com a maioria do pessoal que foca no Griffin e no Luck? O Russell Wilson fez uma temporada espetacular, assim como o Alfred Morris e o Doug Martin, que colocou o LeGarrette Blount no banco em Tampa Bay e tá fazendo uma temporada muito boa. Só que eu acho que o Robert Griffin merece esse título de Rookie of the Year. Só pegar antes da Week 17, foram 5 jogos seguidos com rating acima de 100. Levou o Washington Redskins ao título da NFC East após 14 anos e merece o título de Rookie of the Year. Bom, todos eles deram opinião aí. Vou dar a minha opinião agora e vou usar meu espírito de advogado para defender quem ninguém defendeu, que foi o Andrew Luck. Seguinte, para mim, o Rookie of the Year é o Andrew Luck. O Washington Redskins se classificou no último jogo, né? Tudo bem, foi campeão da divisão, foi campeão da NFC East. Só que ninguém tá lembrando que o Indianapolis Colts foi o pior time do ano passado. O Griffin foi escolhido com a segunda escolha pelo Redskins, mas o Redskins não foi o segundo pior time do ano passado. Ele fez várias trocas para conseguir o Griffin em terceiro. O Andrew Luck foi para um time que foi, de fato, objetivamente, o pior time da temporada, com apenas 2 vitórias. O que que mudou? Além da comissão técnica, que a gente vai falar depois dos técnicos, do coach. O que mudou do ano passado para esse? O Andrew Luck. Ano passado você tinha o Orlovsky lançando pro Indianapolis Colts. O Andrew Luck fez sim muita diferença. Lógico, a gente pode dizer objetivamente que em casa ele jogou muito melhor que fora de casa. A gente pode falar que a divisão, a AFC South, é muito mais fácil. Você jogou duas vezes contra o Titans, duas vezes contra o Jaguars. Não importa. Andrew Luck teve um papel decisivo como franchise quarterback da equipe do Indianapolis Colts. O RG3 merece muito o prêmio, mas o Andrew Luck também merece muito o prêmio. E sendo sincero com vocês, minha opinião é a seguinte. Dividam o prêmio entre os dois. Os dois merecem ser os melhores calouros do ano. Há muito tempo a gente não tinha uma primeira e uma segunda escolha dessa forma, se desempenhando dessa forma, como a gente teve em 2012. Né? Se vocês, só para dar um exemplo, em 98 a gente teve Peyton Manning escolhido pelo Indianapolis Colts, né, curiosidade ou não, e o Ryan Leaf em segundo lugar pelo San Diego Chargers. Na época, o hype, né, era o mesmo com RG3 e Andrew Luck. Os dois são muito bons, não importa quem você escolher, os dois vão mandar muito bem, só que o Ryan Leaf não mandou muito bem. Em 2012 a gente viu aí os dois brilhando muito, e os dois principalmente chegando aos playoffs. O torcedor do Indianapolis Colts, ele pensa no Peyton Manning ainda como, sei lá, aquela ex-namorada que você sonha às vezes, vamos dizer assim. Teve muita gente, inclusive, que debandou do Colts. Parou de torcer pro Colts e começou a torcer pro Denver Broncos. Isso é absurdamente ridículo. Eu sei que eu vou arranjar inimizados falando isso, mas isso é muito, muito, muito feio, é muito triste. E eu acho que essas pessoas que fizeram isso estão aí vendo que não é assim que as coisas funcionam. Você que tá ouvindo a gente, que torce pro Arizona Cardinals, continua torcendo pro Arizona Cardinals. Quem imaginaria no início da temporada de 2008 que o Cardinals chegaria no Super Bowl? Praticamente ninguém. Quem imaginaria no início da temporada de 2012 que o Colts possa chegar no Super Bowl? Ninguém, né? A gente nunca sabe, a NFL é uma liga muito competitiva. Tanto é que em 99, sabe que quais foram as finais de conferência em 1999? Você não vai adivinhar, porque são times que não têm torcida no Brasil, até porque na época a NFL não era tão popular. Na NFC, a final foi Tampa Bay e St. Louis Rams. E na AFC foi Jaguars e Titans. Quer dizer, são times hoje que não fazem absolutamente nada, que não fazem nem cócegas em ninguém. O máximo aí, o Tampa Bay Buccaneers, que veio a ser campeão em 2002. Então a NFL muda muito. Se hoje você torce pro Patriots, você acha Tom Brady bonito, há, sei lá quantos anos atrás, há 20 anos atrás, em 1990, o Patriots teve uma temporada 1-15. O Patriots era o pior time da liga. O Patriots foi por muitos, muito, muito, muitos anos um time horrível. Um time, inclusive, que agora eu esqueci qual foi o jogador que foi draftado, acho que foi o Larry Milloy. No America's Game do Patriots de 2001, ele fala isso. Nossa, não acredito que foi draftado por New England, nem sei onde fica New England. As pessoas torcem pelo Patriots lá. A NFL muda muito. E o Andrew Luck, ele mudou. E ele deu um tapa na cara, vamos dizer assim, da sociedade. Ó, esse time era do Peyton Manning, mas esse time agora é o meu. Então, por isso, eu acho que ele, principalmente ele, é o calor do ano. Embora o Robert Griffin III tenha seus méritos, ele fez pessoas chorarem, literalmente, no FedEx Field após a vitória contra o Dallas Cowboys. Muito bom, muito gostei muito da discussão. Todo mundo tá de parabéns, acho que o ouvinte vai gostar bastante. Agora a gente vai falar sobre defesa. Provavelmente vai ser um... Fala. Só uma coisa. Eu acho assim, não acompanho o futebol americano há tanto tempo como o resto da equipe aqui, mas eu gostei de dizer que nas minhas pesquisas eu acho que eu nunca vi uma classe de rookies tão bem sucedida, não só os quarterbacks, como os corredores, wide receivers que a gente nem esperava, o próprio Luck, o melhor wide receiver dele no ano foi um rookie, tô certo? Acho que subjetivamente foi o Red Wayne, né? Eu não sei os números certinhos, tem que dar uma olhada nisso aí. Ainda acredito que o Red Wayne tenha sido o melhor wide receiver, mesmo que não tenha números melhores, ele brilhou em momentos mais decisivos, né? Mas bom, a gente tem aquele T.Y. alguma coisa, né? T.Y. Hilton. É o Kobe Finn, né? O Kyle também é o Kobe Finn. A gente tem dois recebedores que estão chegando junto com ele, que já desempenharam, já foram bem na função e dão muita esperança pro torcedor do Colts, né? Porque não é só o quarterback que tá aí, eles têm esperança também para recebedores. É uma classe que foi muito boa em geral. Por isso que dá essa discussão toda sobre quem foi o Rookie of the Year. É, bem, bem observado aí pelo nosso querido Rafael. Muito bom, vamos falar agora do jogador de defesa do ano. Vou jogar aí a isca. Pra mim é o J.J. Watt. Tô brincando, pra mim não é o J.J. Watt. Um deles vai falar o J.J. Watt. Quem defende o J.J. Watt aí? Eu. Temos dois, então. Rafael, comenta rapidinho, daqui a pouco o Jean fala. J.J. Watt, ele acabou de chegar na liga, assim, se você avaliar bem, ele tá no segundo ano dele. Segundo ano, certo? Sim, segundo ano. Ele é sophomore e já tá sendo discutido para melhor jogador defensivo, quase quebrou o recorde de sacks no ano. Então, ele é um cara que ele entrou na linha defensiva do Texans e já causou um impacto gigante. Eu acho que eu nunca vi um jogador de linha defensiva que é tão básico para o funcionamento da defesa. Porque na jogada em que o J.J. Watt é quebrado, eu sempre vejo um avanço pequeno do time adversário, mas com o J.J. Watt chegando, fazendo pressão no quarterback, ele atrapalha o passe, ele atrapalha a corrida de uma maneira que poucos jogadores na história da liga conseguem fazer. Eu acredito que a gente ainda vai ver ele várias vezes aí em Pro Bowls ou mesmo em Super Bowls. Ele tem um grande futuro na liga. Bom, bacana, bem bacana mesmo. O Jean, o que você tem a falar sobre o nosso querido Watt? Então, como o Rafael tinha falado, ele é um sophomore. Em 2010, a defesa dos Texans foi uma das piores da NFL. Em 2011 e 2012, foi uma das melhores. Então a diferença que ele faz na linha de scrimmage é enorme. Além da quantidade de sacks e tackles que ele é capaz de fazer, os passes defendidos pelo J.J. Watt fazem muita diferença. Então, pra mim não tem discussão, ele merece o título de player defensivo do ano. Bom, na minha opinião, eu não sei se vai ser a mesma do Murilo, eu acho que o J.J. Watt realmente ele brilhou. Murilo, com certeza você, né, você não gritou eu aí, né, eu me sinto assistindo a abertura da novela, oi, oi, oi, tu ouvi, ei, eu. Murilo, quem que é o seu jogador defensivo do ano na NFL? Bom, como os dois citaram aí o J.J. Watt como sophomore, vou fazer uma citação aqui, ainda não é minha escolha, mas acho que deve ser lembrado esse jogador porque fez um trabalho muito bom esse ano. É o Aldon Smith, linebacker do San Francisco 49ers, que a defesa do 49ers esse ano jogou demais, isso tá mais do que claro. E o Aldon Smith, eu acho que fez um trabalho muito bom, é um sophomore também, né? Mas acho que ele cresceu junto com essa defesa. E ele conseguiu 19,5 sacks, também ficou próximo do recorde, né, do Michael Strahan, que é 22,5. Forçou 3 fumbles, teve um trabalho bom contra o jogo corrido também. Então acho que deve ser citado. Mas a minha escolha, acho que vai fugir de todo mundo. Eu não sei nem se ele tem chance, mas eu escolheria o Charles Tillman pelo trabalho que ele fez esse ano na defesa do Bears. Ele foi muito bem. Ele é um cornerback, só que não foi bem somente contra o passe. Ele foi muito bem contra o jogo corrido também, fazendo tackles. Eu acho que isso é um diferencial muito grande de um cornerback. Geralmente na NFL você vê que os cornerbacks defendem passes, fazem interceptações e tudo mais, só que não são tão bons fazendo tackles. E o Charles Tillman realmente foi muito bem. Ele conseguiu 85 tackles, que é uma quantidade que linebacker consegue, por exemplo. E ele forçou 10 fumbles, que é uma quantidade muito grande de fumbles forçados em uma temporada. É número que dificilmente aí um defensive end, um linebacker consegue. Então eu acho que ele merece esse prêmio por essa diferenciação dele, pelo que ele fez. Lógico, a defesa do Chicago foi muito bem esse ano, foi o grande diferencial do time, venceu jogos. E eu acho que o Tillman teve um papel muito importante nesse aspecto. Acho que 10 fumbles forçados por um cornerback é um número extremamente expressivo. Então, apesar de talvez ser contra a opinião de todo mundo, aí eu daria esse prêmio para ele. Bom, legal. Eu vou meio que do Murilo, não vou ser clubista a ponto de falar que foi o Charles Tillman, porque para mim acho que não foi. A segunda metade da temporada dele não foi tão boa como a primeira. Aliás, do Bears como o time inteiro, né? Por isso acho que ele não merece. Se ele tivesse o desempenho durante a temporada inteira e algumas interceptações a mais, eu acredito que ele teria sido aí o Defensive Player of the Year. Bom, infelizmente pra mim, infelizmente também vem pra minha cadeira, ele não foi. Pois bem, eu acredito que foi o Aldon Smith, porque eu assisti muitos jogos dele. Eu vou torcer agora pro San Francisco 49ers no playoff, né, que sobrou eles pra torcer, por causa do Harbaugh, que jogou no Bears, inclusive. Essa é a minha desculpa. E eu gosto de times defensivos, né? Não é à toa que eu torço pra Chicago. E o Aldon Smith, ele brilhou, cara. Vê-lo jogar contra o Bears, cara, ele destruiu aquela linha. Ele destruiu, foi uma coisa... Como ele é dominante, assim, foi algo que me chamou bastante atenção. E ele é uma potência, e ele é um jogador que vai dar muito trabalho pros quarterbacks nos próximos anos. Falando de jogador defensivo, agora a gente vai falar do jogador de ataque. Vou pedir pra vocês o seguinte: quem é o jogador de ataque para vocês, tirando o Adrian Peterson e o Peyton Manning? Rafael. Matt Ryan. Matt Ryan, não pode contar o Peyton Manning nem o Peterson, ok? Quem, por que tem o Matt Ryan? Quando o Falcons estava sendo cogitado, estava invicto ainda, o rapaz estava sendo cogitado para ser um MVP. Ele foi considerado o MVP da primeira metade, né, da temporada. Pode ser, sim. E eu não acredito que ele tenha caído tanto de produção assim a ponto de sair dessas conversas. É óbvio que a melhoria que o Adrian Peterson e o Peyton Manning tiveram na segunda metade da temporada fez com que eles passassem o Matt Ryan, mas eu acredito que o Matt Ryan tem que ser citado, pelo menos, pelo excelente trabalho que ele fez dirigindo esse ataque do Falcons, que causou muita dor de cabeça em coordenador defensivo durante essa temporada. Bom, bacana. Acho que o Matt Ryan é um cara que pode ser citado. Murilo, o freguês tem sempre a razão. Peyton Brady. Eu ia falar Peyton Manning, mas tudo bem. Tom Brady pode ser considerado aí pelo menos 10% de um MVP neste ano? Cara, eu acho que não. Sinceramente, eu achei que os quarterbacks esse ano, de maneira geral, não foram tão bem, assim. Em questão de números mesmo. O Peyton também teve na temporada, lógico, é candidato a MVP. Mas eu acho que o Tom Brady já teve temporada melhor, né? Você entende. Então eu não colocaria ele nessa briga porque ele já teve melhor. Mas eu, já que você levantou o assunto, eu colocaria o Megatron nesse prêmio. Cara, Megatron porque... é um apelido muito bom. Cara, ele é o Megatron. Ele é o Megatron. Eu não gostava, sabe? De Transformers. Nunca foi um desenho que eu falei, puta, esse desenho é muito louco, tá ligado? Nem o filme, tá? Acho que a única coisa que vale a pena no filme é a Megan Fox. Eu lembro que eu fui assistir o Transformers, não sei se foi um ou dois, foi o dois, com a minha ex-namorada no cinema. Aí, quando aparece a Megan Fox na moto, meu queixo literalmente caiu, velho. Foi uma das piores brigas que eu tive, assim, na minha vida com alguém. Ela ficou tão puta. Mas prossiga, Megatron é um filme muito legal, véio. Você acha que foi o Megatron, então? Mais que o Tom Brady? Ah, cara, eu acho que o que ele fez é... O que o Megatron fez é anormal, sabe? Ele bateu recorde de jardas recebidas sem, por exemplo, o quarterback bater um recorde também. Acho que o Matt Stafford não chegou a 5 mil jardas e ele recebeu quase 2 mil. Então, acho que o impacto dele, o que ele fez no time, eu acho que, apesar do Lions ter ido muito mal, cara, a defesa podia todo mundo em cima dele e ninguém conseguia segurar ele. Então, por isso eu coloco ele como o principal jogador. O Stafford, ele chegou a 4.967 jardas, né? Quase 5 mil. Mas, de toda forma, o Megatron aí brilhou. E, pelo menos na segunda metade da temporada. Na primeira metade não foi aquilo tudo. Eu já briguei, né? No fórum, vocês lembram. Ele teve machucado. Sim, meio machucado no Power Ranking. A segunda metade da temporada do Megatron foi uma coisa assim, fora de série. Ele não fez tantos touchdowns, mas ele produziu muito em termos de jarda. E ele foi o ataque do Lions, da mesma forma que o Brandon Marshall foi o ataque do Chicago Bears. Boa observação aí quanto ao Megatron. Jean Souza, você aí tomando leite, quem você acha que foi o melhor jogador ofensivo, com exceção a Adrian Peterson e Peyton Manning? Pro teu desespero, assim, eu acho que o... Não, você não vai falar Maria Calcinha, né? Não, eu vou falar de Aaron Rodgers. Então, Maria Calcinha. É a Maria Calcinha. Tiraram foto dele com calcinha, pô. Mostrando a calcinha, né? Vamos fazer uma enquete aqui. Foi contra o Lions. Vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que aquilo era uma calcinha, fala oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi. Aí, ó, todo mundo acha que foi uma calcinha, porque era camisa, mas tudo bem, vai, fala, não vou falar mais nada, vou ficar irritado, fala, continua. O A-Rod não teve uma temporada tão espetacular quanto a do ano passado, mas mesmo assim, teve um rating de 108, foi o melhor rating da temporada. E o que mais surpreende é que ele foi o quarterback mais sacado. A linha ofensiva de Green Bay era um verdadeiro queijo e mesmo assim... Ele conseguiu levar o time aos playoffs, aos trancos e barrancos, cheio de contusões. Pra mim, ele merece esse título. Pô, acho que não sobrou ninguém pra falar, na verdade, né? Vou falar, eu não sei se tem alguém que eu possa aí mencionar, além dos que vocês falaram. Eu gostei do desempenho do Tom Brady, gostei também do desempenho do Matt Ryan. Eu acho que o Megatron não merece o prêmio de melhor jogador ofensivo, o Rodgers também não. Não é porque os dois torcem, desculpa, os dois jogam em times rivais do meu. Não é por isso, mas eu acho que ficaria aí entre Tom Brady e Matt Ryan, esse segundo escalão aí, tirando os dois principais. Gente, interceptação do ano, qual que foi? Quem quiser falar, levanta a mão aí, faz um sinal de fumaça e abre o microfone e fala. A interceptação do ano deve ser ao Big Ben, né? Que lança duas interceptações. É o que eu ia falar, exato. Era o que eu ia falar. Todo mundo ia falar aqui do Romo, mas acho que é essa aí. Pode falar, gente. Lançou uma contra os Bengals e uma contra os Cowboys. Os Cowboys na prorrogação e os Bengals faltando 17 segundos pra acabar o jogo. Então... Sim, esse final de temporada do Roethlisberger foi bem atípico, né? O Steelers ele conseguiu começar a perder os jogos como o Chargers e o Cowboys costumam perder, né? Foi bem isso mesmo, né, Jean? Isso mesmo, estuprou as chances dos Steelers chegarem nos playoffs. Sim. Murilo Romulo, alguma do Eli Manning você acha que foi a interceptação do ano? Bom, eu acho que todos do Eli Manning, se puder escolher, né? Não, é brincadeira. Ainda acho que Mark Sanchez, as tantas interceptações em momentos adequados, ganham ele. Como um todo, vence um prêmio de interceptação do ano, né? Ainda acho que o Mark Sanchez, nosso querido Anthony Curti. Bom, eu acho que realmente o Mark Sanchez ele brilhou nesse ano. Assim, aliás, ele terminou ano passado brilhando, né? Completamente absurdos. Ele começou a ficar com medo de lançar em profundidade e neste ano também. Eu acho que ele merece esse prêmio pela falta de vontade. Assim. Ele era interceptado, ele saía tipo de boa do campo, assim, ele ficava puto. Quando um quarterback é interceptado, eu já joguei como quarterback, pô, de modo amador, tá, mas eu tava muito puto. É como se uma faca estivesse entrando no meu corpo. Eu sentia muito mal, porque é o pior erro que você pode cometer. Você passou a bola pro outro time. Ele não tava nem aí. Eu acho que ele merece aí esse prêmio. Meu querido Rafael, você acha que tem outro mexicano na jogada? Eu acho que o Tony Romo tem que ser citado, porque ele sempre faz a minha alegria. O Steelers não me faz tão feliz quanto o Tony Romo. O Tony Romo é certeza de felicidade pra mim. Foram três interceptações que ele lançou contra o Redskins, certo? Sim, três. Aliás, eu tenho que mandar um abraço pra todo mundo que durante a transmissão, domingo, eu tava empolgado. Eu fiquei no Twitter e fiz um bolão de quantas interceptações o Tony Romo ia ter. Não anotei o nome, mas sim, tô sendo abraçado, todo mundo que colocou três. Foram duas pessoas só que escreveram três. Teve um maluco que escreveu 10. Mas um abraço a vocês dois que foram três. Foram só três. Segue. Ele lançou cinco em um jogo, né? É, o cara é uma máquina. O cara ele brilha. Pois é. Pois é, como eu ia dizendo... Pois é, segue. Como eu ia dizendo, eu falei no nosso primeiro The Interception, eu disse, o Tony Romo vai conseguir sepultar as chances do Cowboys de playoff. Ele foi lá e fez exatamente o que eu falei, então... Pra mim, Tony Romo tem que ser pelo menos citado nisso. Eu acho que esse prêmio aí é do Mark Sanchez mesmo, acho que não tem nem muito aí o que falar. Bom, vamos agora um prêmio mais... Aliás, antes, pra terminar a avacalhação, esse prêmio aqui não pode ser nem pro Mark Sanchez, nem pro Tony Romo, tá bom? É o prêmio que a gente inventou, é o prêmio República do México de pior jogador da NFL. Murilo, quem você acha que foi o pior jogador da NFL, tirando o Mark Sanchez e o Tony Romo? Cara, pior é difícil, né? Realmente não sei, não. Assim, pensando. Ah, não, tem sim. Agora eu lembrei. Eu acho que não sobra um, mas os 3, 4, 5, sei lá quantos quarterbacks que jogaram pelo time do Arizona Cardinals. Foi uma verdadeira piada. Tem observado. Então, eu acho que os quarterbacks do Arizona Cardinals, eu deixo pra eles esse prêmio. Muito bom. Chico, quem você acha que merece aí o prêmio República do México? Nossa, teve. É impossível falar só um jogador. Vou me ater ao jogador especial da secundária do Philadelphia Eagles, que foi o Nandy Asomugh, que veio com todo um hype e todo mundo achando que ia jogar muito. E na verdade jogou muito para os adversários. Quase todo mundo teve vida fácil contra o Nandy Asomugh. Ele o ano dele, né, de verdade, o melhor ano dele, ele faz tempo, acho que foi, se eu não me engano, 2008, foi o melhor ano dele, ainda contra o Raiders. 2008, 2009, o biênio ali foi... Se eu não me engano, ele teve franchise tag em 2009. O Jean pode responder melhor, mas ele foi pro Eagles em 2010, não é? Tô chutando aqui, foi isso? 2011. É, em 2008 e 2009 foram os dois melhores anos dele, ainda com o Raiders. Ele era a alma da defesa do Raiders. Aliás, deixa eu corrigir um erro técnico aqui. Não é República do México, é Estados Unidos Mexicanos, que é muito mais tosco. Então, Pique Prêmio Estados Unidos Mexicanos. Olha que beleza, a gente junta tudo e fica muito bom. Eu acho que esse prêmio tem que ter a citação, não pelo desempenho em campo, mas pelo trash talk constante, o Endamukonga Su, sei lá como é que se diz corretamente o nome desse cara, não sou havaiano pra falar direito, mas ele tem que ser citado por todo o trash talk que ele fez nessa temporada, repetindo mais um ano de trash talk, tá de parabéns o cara, realmente sabe falar merda. Bom, legal, deixa eu pensar pra quem que eu vou dar. Ah, já sei pra quem que eu vou dar esse prêmio. Vocês ainda se perguntam pra quem que vai ser? Vamos brincar aqui, ó. É o jogador do Bears, certo? Ele é da linha ofensiva. Ele é um homem cujo tênis autografado foi leiloado no eBay por $15. Tá de parabéns. É. Tá falando muito. Marcos Webb, né, cara? Quem poderia ser? Essa máquina de bloqueio constantemente humilhada pelo Clay Matthews e me deixa sempre muito feliz. É um jogador inteligente, né, que sabe snap count, né, que no final tem muita gente que não sabe isso, mas no final ali do huddle, das instruções que o quarterback passa, ele fala assim, on three, break, todo mundo bate palma. On three significa que é na terceira contagem do huddle, né, geralmente, no terceiro a bola sai. Tu não entra nesse Jamarcus Russell, porque não consegue contar até dois. E é um show de Falstar, de holding, oh, meu Deus do céu. Ele é o câncer da linha ofensiva do Bears, porque ele é o left tackle, é o responsável por proteger o lado cego do quarterback. Porque o quarterback tá de lado, e os olhos dele estão pra frente e pra direita, ele não consegue olhar o lado esquerdo. Quem vem do lado esquerdo ali por trás, no bom sentido, dele, ele não consegue ver. E quem tem que proteger esse cara no Bears, quem protegeu o Cutler, é o Jamarcus Webb. Então o meu prêmio vai pra ele, você é um lixo, eu quero você no inferno, na Nicarágua, vai pra... Enfim, é isso aí, esse prêmio que deixa a gente sempre muito feliz, que é o prêmio Estados Unidos do México. Bom, vamos falar agora, deixa eu ver qual prêmio a gente vai falar... agora vamos aí para a surpresa do ano. Vocês podem escolher um time, ou um jogador, ou um general manager, ou... deixa eu ver, ou a Hebe morrer, sei lá, vocês podem escolher qualquer coisa aí. Qual foi a surpresa do ano, Rafael? Pra mim, a surpresa do ano foi a troca entre o Alex Smith e o Colin Kaepernick. Você acha que não ia acontecer? Eu achei que ia demorar mais. Eu achei que o Kaepernick ia precisar de mais tempo pra amadurecer e entrar em campo. Eu também achei isso. E quando ele entrou, eu achei que era um grande erro do Harbaugh, porque o Alex Smith tava fazendo um excelente trabalho esse ano, melhor do que o ano passado. Tinha evoluído para ser o melhor controlador da bola, né? Foi. Sim. Só que o Kaepernick, apesar de ter feito algumas cagadas que o Smith não teria feito, ele evoluiu para ser realmente a possibilidade de franchise quarterback pro 49ers, né? Isso a gente não pode discutir mais. Mas foi uma surpresa para mim, eu não esperava ver ele tão cedo, tão bem assim jogando. É bem observado, essa não era uma coisa que a gente esperava. Murilo, surpresa do ano pra você, o Giants fora dos playoffs? Olha, não tinha pensado nisso, é uma surpresa também, viu? Mas eu acho que é difícil falar uma só, eu acho que o Vikings nos playoffs é uma surpresa bem grande, o Lions, assim, da maneira que apanhou é outra surpresa, mas eu acho que o Aaron Peterson ter batido o recorde, ter chegado tão perto do recorde, ter batido as 2.000 jardas é uma surpresa ainda maior. Porque primeiro que ele não tinha ido bem na temporada passada, e segundo porque é um recorde que assim, ninguém esperava, né? Um recorde que muito distante, apesar de ele não ter batido, ele ficou a 7 jardas, sabe? Acho que ninguém imaginaria isso. Eu acho que é uma surpresa positiva o Aaron Peterson ter chegado tão perto desse recorde, ter batido as 2.000 jardas. Jean, pra você, me diga, quem foi a surpresa do ano? Eu ainda tenho que falar qual foi a surpresa do ano, mas você fala antes, diga-me. O ano teve várias surpresas, né? Por exemplo, o Seattle Seahawks, chegando a 11 vitórias, ninguém esperava. O Jacksonville Jaguars, chegando a 2 vitórias, também ninguém esperava. E o Saints? O Saints já era previsto. Quem lê o nosso... quem acompanha o AC, né? Nas gravações do do Boteco, sabe, que ele falou sobre isso. Valeu. A gente também fez o preview da NFC South. Mas pra mim, um rookie merece a surpresa do ano. Ryan Tannehill. Ninguém dava nada pro cara, todo mundo dizia que ele ia ser um fiasco total. E até que ele fez uma temporada bem decente pelo Miami Dolphins. Sim, conduzindo sim, bem digna, eu diria. Acho que o adjetivo que a gente pode usar é digna. Lá vem uma avalanche no gosto do Dolphins. Mas foi digna a temporada dele. Acho que ele foi muito evoluído. Tá ótimo, o trabalho que ele fez tá ótimo. O Dolphins foi 8-8 ou foi 7? Foi 7-9. 7-9. Eu acho 7-9. Que nem a mãe dele foi... esperava 7-9. É, realmente, eu acho que o Ryan Tannehill, ele tem muito a evoluir. Acho que ninguém acreditava mesmo num desempenho digno e razoável até. Eu acho que, lógico, ele foi um pouco ofuscado pelos outros calouros, né? Os outros quarterbacks calouros, o Wilson, Griffin e Luck. Mas eu acho que o Dolphins tem muito a evoluir e o Firebean fez um trabalho excepcional como head coach aí do Miami Dolphins. Bem observado o Ryan Tannehill. Ô, Jean, você quer acrescentar alguma coisa? Não, segue o jogo. Segue o jogo, então. Deixa eu ver aqui o que mais tem que falar. Ah, sim, eu vou falar a surpresa do ano. Deixa eu pensar. Ah, sim, como não? A surpresa do ano, para mim, foi o Kansas City Chiefs. Acho que é notório já, todo mundo me zoa disso, que eu bancava o Kansas City Chiefs, não como vencedor do Super Bowl, não. Mas eu bancava o Kansas City Chiefs como um time a estar na pós-temporada, como campeão da AFC West. O calendário do Chiefs não era difícil, ele era mais fácil que o do Broncos, pra vocês terem uma ideia. E, enfim, uma conjuntura assim, de um monte de coisa começou a dar errado pro Chiefs. Por exemplo, o quarterback. Né? Eu realmente esperava do fundo do meu coração que o Matt Castle não ia destruir um time do jeito que ele destruiu. Eu achava que ele conseguiria não fazer cagada o suficiente pro Peyton Hillis e pro Jamal Charles correrem com a bola. Outra coisa que me deixou surpreso: o Peyton Hillis não teve uma temporada muito boa. Embora o Jamal Charles até tenha tido, você teve jogos que o Jamal Charles correu 5 vezes com a bola. Como em sã consciência você entrega 5 vezes a bola pro seu melhor corredor num jogo? É um absurdo, né? Completamente absurdo isso. E pior, perguntar pra ele por que o Jamal Charles correu só 5 vezes. Ele falou: eu não sei. Então, quer dizer, o Romeo Crennel, ele não é head coach, ele é coordenador defensivo. Foi campeão com o Patriots como coordenador defensivo, junto com o Belichick. Aliás, todos os coordenadores do Belichick parece que são amaldiçoados. Eles viram head coach, é batata, eles não dão certo. Romeo Crennel, portanto, é um dos problemas. Brady Quinn é outro problema. Matt Castle é outro problema. A gente teve aquela tragédia no mês passado, né? Ou foi final de novembro, início de dezembro, não lembro a data em si, que o linebacker se matou no estacionamento na frente do Scott Pioli e do Romeo Crennel. Enfim, é uma conjuntura aí de fatores. O Kansas City Chiefs, pra mim, ele poderia, com um quarterback e com um técnico decente, ele poderia ter sido o que o Seattle Seahawks foi, porque a home field advantage do Kansas City Chiefs é muito, muito forte. As duas maiores home field advantage, ou seja, aquele plus de jogar em casa, com pressão da torcida, com torcida lá na Bomboneira, é o Seattle Seahawks que tem e é o Kansas City Chiefs que tem. Acho que esses dois times, eles destacam aí depois do abismo e vem as outras franquias. Então, o Kansas City Chiefs foi uma surpresa negativa pra mim, né? Eu acho que poderia ter sido algo que não foi e isso me deixa até um pouco chateado. Eu gosto do Chiefs, eu gostaria do Chiefs nos playoffs, né? É uma franquia que eu gosto. Ah, e o Saints, não foi surpresa? Não. Vocês sabem que pra gente não foi surpresa o New Orleans Saints, a gente sabia que o Sean Payton ia fazer muita falta, a gente sabia que essa defesa ia cagar, e a gente colocou no nosso preview da NFC South, e eu venho falando desde agosto isso, e o Jean também. Ok? Não fiquem tristes conosco, torcedores do Saints, a gente gosta do Saints, eu também acho lindo o uniforme do Saints, eu gosto de todos os times menos do Packers, mas do Packers eu sou profissional. Ok? Falamos da surpresa então, falamos do prêmio Estados Unidos do México, agora vamos ao grosso, né? Coach, comeback player e MVP. Vamos rapidinho então para coach do ano. Para mim foi o Bruce Arians que pegou esse time do Colts 2-2 e levou ele aos playoffs. Algum comentário, pessoal? Pete Carroll, por quê? O Seahawks é o time da NFC que eu tenho mais simpatia. Eu não acompanho, assim, não sou torcedor, mas eu sempre que tá passando o jogo eu paro para assistir. Eu gosto de acompanhar o time desde que eles foram lá pros playoffs com um recorde negativo e conseguiram ganhar o jogo do Wild Card. Eu ganhei um pouco de simpatia pelo time. Então, eu costumo assistir. E o ano passado, eu vi um ou dois jogos deles, e eu não achei a defesa tudo isso. A evolução que a defesa teve esse ano, fisicamente falando e tecnicamente falando, e além disso, a forma como ele conseguiu organizar o ataque, porque se você olhar bem o ataque do Seahawks, é um ataque todo organizadinho. A gente estava aqui todo mundo elogiando o Russell Wilson, mas não é mérito só dele, né? O ataque consegue estar no momento certo, no local certo ali. Eles não cometem tantas faltas quanto a maioria dos ataques aí faz. Então, tipo, é um time que faz o básico muito bem. E eu acho que esse básico é o que levou eles para lá para os playoffs. Então eu tenho que dar o destaque pro cara que comanda tudo isso. O Carroll, ele já tinha sido head coach na NFL em 99 com o Patriots. E um dos problemas que as pessoas articularam é que o Carroll, ele era muito vamos lá. No Football Manager, quando você coloca lá apaixonado, tá ligado? Quando você responder as coisas e falar apaixonado, o Pete Carroll é assim. E na NCAA dá muito certo isso, muito, muito certo. Você tá lidando com jovens de 18 a 24 anos, etc e tal. Mas na NFL não é bem assim, entendeu? Ele não teve sucesso, só que ele voltou, ele passou a década de 2000 inteira na NCAA com o USC, construiu um programa maravilhoso em USC, ele teve mais uma chance com o Seattle Seahawks. E agora ele está colhendo frutos desse trabalho, ele continua apaixonado, continua vibrante, ele tem um elenco jovem nas mãos, tem um quarterback rookie e está mandando muito bem. Jean, e Murilo daqui a pouco? Bruce Arians, vocês não vão comentar? Só eu vou falar dele? Eu ia comentar do Mike Shanahan. Do Shanahan? Bom, boa observação, comente. O Mike Shanahan, pra mim, é o quem merece o título de Coach of the Year. Por exemplo, desde a temporada de 1998, que ele ganhou o Super Bowl, apenas uma outra temporada, que foi 2005, né? Que ele alcançou 3 vitórias. Depois não fez nada assim de espetacular. E nas duas últimas temporadas, 2010 e 2011, ele teve apenas 11 vitórias. E nessa última ele teve 10 vitórias e levou o título aos Redskins, que não ganhava desde 1999. Então, pra mim é merecido o título de Coach of the Year pra ele. Murilo, Rômulo, tô sozinho, tô forever alone aqui com o Bruce Arians, você também não vai comentar sobre ele? Mais uma vez você vai ficar forever alone. Não sei, não vem ao caso. Não vem ao caso, tá bom. Segue então. Eu vou de Pete Carroll. Eu acho que o trabalho que ele fez em Seattle, como o Rafael já sacou, não tá me falando tudo de novo, mas o time é muito redondo, isso que eu acho que é bacana. O time não tem um jogador brilhante, aquele jogador que enche os olhos assim. Mas o time funciona, isso que eu acho que esse trabalho que ele tá fazendo, acho que o trabalho que ele fez em cima do Russell Wilson, ele era um jogador que chegou desacreditado, ele foi, bancou o menino, falou não, Matt Flynn não vai ser titular, bancou o Russell Wilson, todo mundo quê, mas vai dar errado. E deu certo, o time funciona, a defesa é muito forte, o ataque tá redondo, por isso o Pete Carroll pra mim, Coach of the Year. Bom, tô forever alone. O Bruce Arians pra mim é o técnico do ano. Nunca na história da NFL um técnico interino teve o sucesso que ele teve. Acho que isso é importante ressaltar. Ele levou essa franquia do Colts aos playoffs junto com o Andrew Luck e junto com o time inteiro, junto com o Red Wayne. Ele merece, portanto, seu destaque aqui. Vou fazer um pequeno destaque. E o nosso querido Chuck Pagano também, porque ele estava fazendo quimioterapia, etc. Mas eu li, se não me engano, na coluna do Peter King, que, da Sports Illustrated, que enquanto ele estava fazendo quimioterapia, ele estava assistindo vídeo dos jogos. Então ele merece também um destaque, ao menos aí. Como essa dupla, né? Vou dar o prêmio para a dupla Bruce Arians e Chuck Pagano. Ressuscitaram aí o Indianapolis Colts from last to best, ok? Bom, chegou a hora então, você que está ouvindo a gente há muito tempo, você que ainda não foi fazer xixi para ouvir a gente, você que já chegou no seu destino no ônibus, a menos que você mora em São Paulo, né? Porque aí com certeza é mais de uma hora de commute time. Vamos falar agora do Comeback Player of the Year, né? O jogador que pá, voltou, teve uma temporada ruim ou se machucou e estourou de novo na liga. Tem duas pessoas que podem ganhar esse prêmio, Peyton Manning ou Adrian Peterson. Quem merece mais? Peyton Manning veio de lesão no pescoço, de 4 cirurgias no pescoço, foi dispensado pelo Indianapolis Colts, fez um rebuliço em março, assinou com o Denver Broncos e não com o Arizona Cardinals, ou com o 49ers, ou com o Seahawks, e tá aí, brilhando e como a primeira seed da AFC. Adrian Peterson teve uma cirurgia no joelho há 1 ano e 3 dias atrás. Desde então, todo mundo achava que ele já era. Inclusive, eu xinguei bastante quem draftou ele no Fantasy, porque ninguém sabia como ele poderia voltar. A lógica sempre foi essa, um jogador que corre com a bola, um running back, que tem uma cirurgia no joelho, raramente volta bem. Pois um quarterback como Tom Brady, não há tantos problemas. Mas um running back com cirurgia no joelho, voltando como o Adrian Peterson, foi sensacional. Adrian Peterson está em segundo lugar entre os jogadores com mais jardas numa temporada. Ele só perde para Eric Dickerson, que em 1974 conseguiu 2.105 jardas. Só faltou 9 jardas. E ainda tinha tempo no cronômetro, diga-se de passagem. Poderia pedir tempo, correr para fora, enfim. A classificação era mais importante. Faltou 9 jardas e Adrian Peterson não conseguiu. Mas o que ele conseguiu foi impressionar todos nós, impressionar toda a comunidade que assiste a NFL, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Roxo ou laranja? Quem merece este prêmio, Rafael Guimarães? Roxo. Um abraço pra você, Anthony Curti. Eu draftei o Peterson mesmo. Draftei. Você ganhou algum fantasy? Eu ganhei um fantasy que eu participei, mas lá eu não tinha o Peterson. Pegaram antes de mim, eu tive esse azar. Mas eu draftei ele no nosso fantasy do The Concussion. Ele foi meu powerhouse durante o ano. Ah, isso sem dúvidas, né? Nossa, foi uma pontuação absurda. Melhor pontuador do meu time, junto com o Stafford. Impressionante, o Stafford só faz cagada, mas consegue pontuar no Fantasy. Eu acho que o Peterson merece o Comeback Player of the Year, porque enquanto o Peyton Manning a gente já tinha uma certa noção de que ele ia voltar, e que pelo interesse dos times que estavam vendo ele fazer lançamentos na pré-temporada e na pós-temporada, né? Ele estava sendo bem visto pelos times que queriam ele, então a gente já sabia que ele ia voltar pelo menos num nível razoável. O Peterson a gente não tinha a menor ideia do que ele ia fazer, certo? E ele conseguiu um recorde. Não quebrou o recorde, mas é um recorde pessoal pra ele, um recorde da franquia. Então é uma coisa que tem que ficar marcada. Segundo corredor com mais jardas em uma temporada na história da NFL. É, o Peterson aí tem o voto do Rafael. Jean Souza. Quem é aí o seu escolhido para Comeback Player of the Year? Eu vou discordar do meu colega Rafael e eu vou de Broncos. Eu vou de Peyton Manning. O Manning teve uma cirurgia no pescoço, ficou fora uma temporada inteira. Todo mundo dizia que os lançamentos para a direita não pareciam patos mortos, que ele não conseguia lançar em profundidade. Enfim, ia ser um fiasco a temporada dele. E calou a boca de todo mundo, fez uma temporada sensacional, levou os Broncos a 11 vitórias seguidas e merece o título de Comeback Player of the Year. Murilo, pra você, quem que é aí o nosso querido Comeback Player of the Year? Manning ou Peterson? Bom, eu acho que Manning mais velho, não porque é irmão do Eli, né, mas eu acho que um jogador que ficou uma temporada inteira fora é complicado. Ele ficou um ano inteiro sem jogar. Eu acho que o ritmo que você perde é muito mais complicado que, por exemplo, o Adam Peterson, que na temporada passada jogou, apesar de não ter ido tão bem, foi a pior temporada dele. Ele fez a cirurgia e tudo mais, mas todo mundo sabia que ele voltaria. Agora o Peyton Manning, tinha muita gente que falava que ele não voltaria a jogar futebol americano. A gente falava, não, ele não vai conseguir mais lançar direito, não vai conseguir mais lançar pro lado direito. E eu acho que isso para um jogador, só dele ter ido bem, já é muito. Ter feito a temporada que ele fez, então, eu acho que prêmio de Comeback Player of the Year é para ele. Não tem muita discussão. É bem observado pelo Murilo. Inclusive, o nosso querido Peyton Manning, ele ficou 600 dias sem treinar com o Pat. Vocês não se recordam, o último passe para touchdown dele foi contra o Jets nos playoffs. Sim, faz bastante tempo que ele não jogava daquele jogo até os treinos com o Pat pelo Broncos. Então, quer dizer, foi muito tempo, 600 dias. Você ficar 600 dias fora e voltar assim é notável e merece reconhecimento. Na minha opinião, o Peyton Manning é o comeback player of the year. Sim, senhores. Bom, agora vamos à cereja do bolo. Quem foi o melhor jogador da NFL, o MVP, Rafael Guimarães? Olha, vai ter muito fanboy me xingando. Porque eu vou dar esse prêmio também pro Adrian Peterson. E eu vou responder. Se você me perguntasse esse jogo antes dessa última rodada, eu ia responder diferente. Mas assistindo o jogo entre o Vikings e o Packers, eu mudei minha opinião. Porque eu vi o Christian Ponder ouvindo instruções do Adrian Peterson. E eu falei, se esse cara não tivesse feito essa temporada, se esse cara não tivesse exercido esse papel de liderança, se ele não pudesse estar em campo nesse momento, esse ataque não ia ter feito nada durante esse ano. E eles não iam ter a menor chance de estar tentando chegar aos playoffs. Então, eu acho que o jogador mais valioso para qualquer franquia nesse ano foi o Adrian Peterson. Não só pelo desempenho em campo, mas também por ser um corredor que assumiu o papel que normalmente é do quarterback, de líder do ataque, e conseguiu levar esse ataque e esse time para os playoffs. É, eu acho que é isso mesmo. Jean e Murilo, vocês têm uma opinião diferente? Não, eu vou de Adrian Peterson também. A temporada dele foi absurda. Ele ficou, sei lá, 400 jardas na frente do segundo colocado. Isso é demais, sabe? Foi quase 500 jardas, na verdade, na frente. Então, acho que não tem nem discussão. E o que ele fez pelo ataque do Vikings foi muito. E o time, ninguém acreditava no time. Ele foi e arrebentou. O Christian Ponder jogou muito mais fácil, né? O Christian Ponder não é um ótimo quarterback, não tem grande habilidade, mas foi bem muito por causa do Adrian Peterson, por estar correndo tão bem com a bola. Quando todo mundo a defesa inteira tinha que preocupar com o Peterson, o Ponder conseguiu conectar os passes e o ataque de Minnesota foi muito bem. Então acho que Peterson é o MVP da temporada. Já. Eu vou com o Murilo e com o Rafael. O Adrian Peterson fez uma temporada espetacular. 2.000 jardas terrestres. Numa época em que a NFL é totalmente voltada para o passe, é um feito inacreditável. Meu voto também vai pro Adrian Peterson. Eu acho bacana porque esse momento da gravação. Eu tô me sentindo o Silvio Santos no troféu imprensa, tá ligado? A gente vai falando um por vez. Qual foi o melhor programa da televisão? Eu acho que foi esse, e o meu voto vai pra... Tararara. Tá igualzinho o troféu imprensa, cara, eu tô achando massa. Bom, meu voto também vai pro Adrian Peterson, justamente por isso. Eu sei que tem um monte de gente que vai ficar revoltada, né? Principalmente os torcedores do Colts e do Broncos, pra gente não ter dado... Não, logicamente não vota pro MVP, né? Nunca. Mas acho que a opinião sensata tem que ser essa, porque... Cara, com um jogo aéreo, como a gente tá vendo, ano passado a gente teve Stafford, Breeze e Brady passando de 5 mil jardas. Desculpa. O Aaron Rodgers, não foi? Não, foram os três. Passando de 5 mil jardas. O Aaron Rodgers quase chegando a 5 mil jardas. Um jogo cada vez mais. Foi? Eli Manning quase chegou a 5 mil jardas. Ou chegou, né? Sim, o Eli Manning também quase chegou. Então você teve tantos aí jogadores passando a bola. E outra coisa, rating de quarterback na década de 80 e 70 era tipo tudo 80, 85. Se eu apostasse na década de 80 que fulano de tal ia ter rating menor que 85, que nem eu fiz com o Blaine Gabbert, com certeza eu perderia, né? Aliás, eu ganharia de todo mundo, provavelmente, menos, sei lá, o Joe Montana e o Steve Young depois. E a gente vê, observa aí realmente que o jogo tá ficando cada vez mais aéreo. Você ter numa NFL moderna, na década de 2010, um cara atingindo 2.000 e lá vai cacetada, 2.096 jardas, é impressionante, é impressionante. Ainda mais... 2.097, isso. 7 mas... jardas do recorde. É isso, pra quebrar o recorde, faltou o nome. Você vê isso na década de 2010, é realmente uma coisa de outro mundo, entendeu? Outra coisa que eu queria mencionar é que prêmio de melhor jogador da temporada não vale tanta coisa assim, que nem pensam, né? Eu tenho uma lista aqui dos melhores jogadores da temporada. Por exemplo, em 2003, o Steve McNair ganhou junto com o Peyton Manning. Isso responde a uma pergunta de um leitor, daqui a pouco eu falo. Em 2005, o Sean Alexander ganhou pelo Seahawks, mas nunca mais fez algo relevante. Em 1980, o Brian Sipe, pelo Cleveland Browns, ganhou, mas ele sempre teve temporadas ruins, né? Nos 80 foi um ponto fora da curva. Né? O Mark Mosley foi kicker do Redskins 82, ele já ganhou o MVP. Então, existe aí essa discrepância. Outra coisa, o último jogador que não é nem quarterback, nem running back, a ter ganho este prêmio não foi nenhum wide receiver, foi o Lawrence Taylor em 86. Né? Eu não gosto do MVP por isso, porque os jogadores de defesa eles são deixados de lado um pouco. Então, sem haterianismo, ah, vocês escolheram o meio e tal, sei das quantas. Eu acho que o Adrian Peterson, por todo o contexto da obra, tendo quebrado o recorde ou não, se quebrasse o recorde, com certeza todo mundo falaria, realmente foi. Mas tendo quebrado o recorde ou não, foi muito relevante. O Chris Johnson atingiu 2.000 jardas recentemente, né, quando deram o apelido para ele de J2K, mas o Titans nem para os playoffs foi. O Adrian Peterson é um líder do Minnesota Vikings. A torcida é apaixonada por ele. É o cara que mais vende camisa em Minnesota. Além de ser líder dentro de campo, psicologicamente, foi líder fisicamente, porque carregou o time nas costas. Isso tem que ser lembrado sempre. Sempre, sempre. Ele carregou o time nas costas. Ele veio de contusão e ele bateu 2.000 jardas. Por todo o contexto, eu acho que o Adrian Peterson é realmente o melhor jogador da NFL. E merece com muita justiça este prêmio aí, tomara que seja dado. Se não for, vai ser muito, muito chato mesmo, né? Eu vou ficar bem chateado. Hashtag chateado. E vou xingar no Twitter do The Conclusion. Muito bom, então. Terminamos a maioria das pautas. Agora vem aquele momento legal, bacana, que a gente responde perguntinhas dos leitores. Então, vamos lá. O Paulo Ayrton, na nossa página do Facebook, facebook.com/TheConclusion, TheConclusion com dois S, escreve-se assim, que eu já vi escreverem muito errado. Ele pergunta quem merece o Coach of the Year. A gente já respondeu, cada um deu sua opinião aqui. O Guilherme Guimarães, que escrevia pra gente sobre NBA e MLB, ele pergunta assim: o prêmio leva em consideração o time que o jogador faz parte, se é forte ou ruim, ou não? Se não, vocês acham que deveria fazer ou deve ser levado em conta apenas a performance do jogador ou se o time inteiro e etc e tal? Murilo, sua opinião. E sua resposta, né? Bom, eu acho que deveria considerar o time como o que o jogador faz pelo time, né? Então, não é o prêmio, o Megatron foi muito bem, só que o time foi mal. Então, eu acho que deve considerar, sim, o que o jogador faz pelo time. Não adianta nada o cara ser um absurdo, fazer muito, se não consegue fazer pelo time, né? O time não vence, é complicado, né? Geralmente o time tem que ir junto pro cara ser MVP. Numa lista aqui que eu tenho, né? Ó, o Aaron Rodgers foi campeão desse prêmio, campeão, né? Recebeu o prêmio em 2011, Tom Brady em 2010, Peyton Manning em 2009, 2008, LaDainian Thomas em 2006, o Sean Alexander mesmo com o Seattle Seahawks, Rich Gannon em 2002 com o Raiders, em 2001 e 99 foi o Kurt Warner, dois anos que o Saints chegou no Super Bowl. Talvez o ponto fora da curva tenha sido o Barry Sanders pelo Lions em 97, mas o Brett Favre ganhou o prêmio junto com ele. Em 96, Brett Favre, que chegou no Super Bowl. Em 95, Brett Favre. Em 94, Steve Young, que foi campeão do Super Bowl. Em 93, o Emmitt Smith foi campeão do Super Bowl. O Thurman Thomas, em 91, foi vice-campeão do Super Bowl. Acho que, assim, num contexto geral, geralmente o MVP é dado a um jogador de um time que foi destaque na liga inteira e que chegou aí ao Super Bowl. Por que isso? Porque o MVP ele não considera os playoffs, ele considera a temporada regular, isso é importante ressaltar. Mas os times que mandam muito bem na temporada regular geralmente vão longe nos playoffs, né? A tendência é essa, pelo menos. Acho que tem um ponto ou outro fora da curva. O Aaron Rodgers caiu no Divisional Round, se ferrou, mas é um ponto fora da curva. Mas a maioria dos jogadores eles chegam aos playoffs, no mínimo, né? Por isso que, como eu disse, não teria dado para dar o MVP pro Chris Johnson só porque ele bateu 2.000 jardas, porque o Titans não fez nada de relevante, ele não foi tão valioso assim o suficiente para carregar o time nas costas. O Adrian Peterson carregou o Vikings nas costas e merece este prêmio. Eu acho que tem que ser considerado o time sim também, porque o Mandorinha só não faz verão, o esporte é coletivo e várias coisas estão no contexto, liderança, etc e tal. Tem que ser considerado sim, senhor. Matheus Adriano, na nossa página do Facebook, ele pergunta: voltando de um ano complicado e levando o Denver Broncos para os playoffs, posso dizer que Peyton Manning é o MVP da temporada? Jean, você acha que não mesmo? Eu acho que o prêmio vai ficar para Adrian Peterson, mas eu não me surpreenderia se o Peyton Manning não ganhasse. O Manning tem total condições, fez uma temporada muito boa e está na briga. Mas o meu voto é no Peterson. Legal. Bom, vamos agora no nosso fórum do Facebook. Se você quiser entrar, tem a nossa aba no site lá no menu em cima, fórum, aí você clica em entrar e se você for bonito, eu te aceito. facebook.com/groups/NFL The Conclusion, você pode entrar. É o maior fórum de futebol americano de NFL e NCAA no Facebook, não sei se é no Brasil, mas no Facebook com certeza ou é, em termos de participantes ativos. Vamos lá então, Nicolas Antônio Brasil, vocês só vão gravar nesse horário maldito, é que ele queria participar, porque ele grava podcast para um blog geek. É sim, só vamos gravar nesse horário maldito. Prosseguindo aqui, o Felipe Dalponto Souza, ele pergunta, Seattle Seahawks pode ser considerado Super Bowl contender ou o time depende muito da home field advantage? Eu vou cortar vocês agora, porque vocês sempre respondem, eu vou cortar esse momento que é troféu imprensa, eu vou responder. Para mim o Seattle Seahawks é sim Super Bowl contender neste momento da temporada, ele vem muito embalado. Ele está em segundo no nosso Power Ranking da semana anterior. Na hora que for soltado esse podcast já vai ter outro Power Ranking. Eu não sei se vai estar em segundo ainda. Mas o Seattle Seahawks vem embalado, ganhou do Bears fora de casa. A gente não pode esquecer isso. E joga muito bem dentro de casa. A única possibilidade do Seattle Seahawks jogar uma final de conferência em casa é se jogar contra o Vikings. Todos os outros jogos serão fora de casa, né? Porque ele é o wild card. Eles perdem com não jogando em casa? Sim, perdem, com toda certeza. Só que a gente tem que respeitar, como a gente disse aqui no programa, o Seattle Seahawks não é só home field advantage, ele é também defesa, ele é também defesa secundária, ele é um quarterback móvel e inteligente. O Russell Wilson não é nenhum Michael Vick, ele é móvel e é inteligente. Tanto é que ele empatou com o recorde de touchdown por um rookie, com o Peyton Manning em 98. Seattle Seahawks, sim, é Super Bowl contender, deve levar a vitória contra o Washington Redskins, e aí vamos ver no que dá no Divisional Round. Ian Flecha pergunta, quais foram as maiores zebras da história dos playoffs da NFL? Bom, eu vou falar uma, se alguém lembrar de mais alguma relevante, pode falar. A primeira delas é o Super Bowl, também pode ser considerado playoff. Giants e Patriots no Super Bowl 42. Mas a maior zebra que eu me lembro, além do Seahawks recebendo o Saints com um recorde de 7-9, tendo vencido a NFC West e vencido o Saints, eu acho que em 96, Denver Broncos e Jacksonville Jaguars foi bastante relevante. Jacksonville Jaguars, aliás, em 96 a gente teve duas zebras muito relevantes. O Jacksonville Jaguars e o Carolina Panthers começaram as operações em 95. Eles ganharam a franquia em 93, né, Carolina e Jacksonville, e eles efetivamente começaram em 95. Foram as primeiras franquias de expansão. Anteriormente havia tido o Buccaneers, havia tido o Dolphins, o Falcons, né, em momentos anteriores. Mas eles foram as primeiras franquias de expansão que tiveram resultados muito positivos e rápido, porque eles tiveram várias vantagens, né, tiveram picks a mais no draft, etc e tal. O Jacksonville optou por um time mais veterano, o Carolina Panthers optou por um time mais jovem. Pra ter uma ideia, Kerry Collins era o quarterback do Carolina Panthers naquela época, ele ainda era jovem, juro por Deus. E em 96, o Dallas Cowboys era o atual campeão do Super Bowl e perdeu para o Carolina Panthers no Divisional Round. Isso foi uma surpresa absurda na época. E essa foi uma zebra considerável. Mas zebra maior ainda, eu acredito que tenha sido por parte do Denver Broncos e do Jacksonville Jaguars. Por quê? O Denver Broncos estava uma máquina naquele ano. Aquele era o ano que o John Elway ia ser campeão. Não foi. Foi o último ano que o Denver Broncos usou aquele uniforme antigo, capacete azul claro e camisa jersey laranja. Eles perderam no Mile High para um time comandado pelo Tom Coughlin e pelo quarterback na época, acho que era o Mark Brunell, que era canhotinho. Tem highlights desse jogo no YouTube, e a gente escreveu como 31º melhor time da história da NFL, porque a gente colocou um para cada franquia, o Jacksonville Jaguars de 96, que perdeu para o New England Patriots no AFC Championship Game em New England. E infelizmente não levou o Super Bowl, mas seria bastante bacana. Você lembra alguma outra zebra relevante aí? Eu lembro, mais recente, não foi uma das maiores de todos os tempos, né? Mas ela foi bem relevante. Foi quando os Packers ganharam dos Falcons. Na casa dos Falcons, se não me engano, foi um recorde 14-2 de Atlanta. Foi no ano que o Green Bay foi campeão. E Green Bay se classificou como no apagar das luzes, com metade do time contundido e não sei o que. E naqueles playoffs o Aaron Rodgers jogou muito. E os Packers ganharam na casa dos Falcons. Rafael, quem pra você? Você lembrou alguma zebra que eu não mencionei nem o João? Olha, eu tenho uma zebra, mas não era uma zebra antes do jogo começar, na minha opinião. É uma zebra que ao longo do jogo parecia que ia ser. Parecia que já estava resolvido naquele momento. E, de repente, uma jogada mudou tudo, que é o Music City Miracle, certo? que é entre o Bills e o Titans. Sim, exatamente. Essa é uma jogada bem interessante. Foi nos playoffs de 99, salvo engano. O Tennessee Titans estava jogando em casa, né, perdendo a partida, e virou no último, no kickoff mesmo, né, não tendo mais oportunidade para virar o jogo, e para aqueles passes para trás e tal, conseguiu virar a partida. Falando nisso, eu lembrei do maior comeback da história, né, em 1992, se eu não me engano, o Wild Card Round, porque apareceu às vezes nas equipes, só que com outro nome, né. O Houston Oilers foi a Buffalo, e o Jim Kelly não estava jogando, ele estava machucado, quem jogou foi o reserva, o Frank Wright, e por 30 pontos o Oilers estava perdendo. As pessoas foram embora do estádio, foram embora do estádio do Buffalo Bills, e o Buffalo virou a partida no segundo tempo. Esse foi um dos maiores jogos da história da NFL, um jogo que eu gosto muito, porque é sensacional. Um time está perdendo por 30 pontos e conseguir virar. O quarterback do Houston Oilers na época era o Warren Moon, que é um nome muito foda também, né? Boom, muito bem. Essas são as zebras aí que a gente se recorda nos playoffs. Se a gente esqueceu alguma, coloca nos comentários aí. Participe do The Interception. O Interception é pra vocês e vocês podem ajudar a fazê-lo também. João Paloni Mondoni pergunta se a gente não vai ter mais bom dia NFL. Você que tá ouvindo agora, não teremos mais, porque ninguém acorda mais 6 horas da manhã. As férias escolares proporcionam aí momentos de grande alegria para mim no fórum do Facebook, muito ban, e também não tem como fazer o bom dia NFL, porque as pessoas acordam mais tarde, não tem lógica nenhuma você acordar meio-dia e ver notícia antiga, né? Então a gente não vai mais fazer, até porque as notícias diminuem consideravelmente. E ele pergunta também quem são os juízes dos prêmios. Quem dá esse prêmio são os próprios jornalistas. O caso do prêmio de MVP, cujo nome oficial é Associated Press Player of the Year, é a Associated Press, que é uma agência de notícias dos Estados Unidos. Não confunda com Press Association, né, que é a associação de imprensa. É a Associated Press, é a AP, que é aí a agência de notícias, ok? São os próprios jornalistas que dão este prêmio. Essas foram as perguntas mais relevantes dos nossos leitores. Não teve tanta pergunta porque eu esqueci de perguntar, né? A gente não sabia nem quando a gente ia gravar. Descobri que a gente ia gravar hoje, dia 2, quarta-feira. Hoje de manhã, hora que eu acordei. Então, não deu tempo de fazer tantas perguntas, etc e tal. Tem muita gente fora da internet, ainda na praia, ainda coçando o saco. Então, não houve realmente muitas perguntas, mas as perguntas que houve foram muito boas, certo? Pessoal, vamos encerrando aqui o podcast, porque eu não tenho mais voz. Esse podcast vai dar pelo menos uma hora e meia de duração. A minha garganta tá começando a, tipo, pulsar, eu consigo, tipo, pulsar assim, e, tipo, as minhas células morrendo. Então, vamos terminar a gravação do podcast e os agradecimentos finais. A gente não vai fazer o quiz, porque você, leitor, não responde os quiz. Então eu não vou perder mais tempo, sincero, não vou perder mais tempo perguntando e caçando perguntas, porque a galera, infelizmente, não participou e não aderiu à brincadeira. Então fica para a próxima. Mas façam perguntas para os próximos podcasts, que a gente vai responder. A interatividade é muito importante e faz que vocês façam parte do nosso The Interception. Rafael, considerações finais. A NFL só acaba em fevereiro e depois a gente continua atuando aqui, trazendo notícias pra vocês. Então, por favor, não abandonem o The Interception. Que desespero, parece que alguém tá querendo terminar o namoro. Pelo amor de Deus, não me abandona, eu vou continuar trazendo flores pra vocês depois que a NFL acabar. Por falar nisso, eu continuo solteiro. Você continua solteiro? Pois é, não tá adiantando, eu acho que eu tô procurando no lugar errado. Tô procurando num podcast de futebol americano, eu tô procurando namorada. Acho que não dá certo isso. Não, mas você não viu que agora no nosso fórum tem um monte de menina? É, elas estão aloprando, né? Tá todo mundo só fala delas lá. Não, pode postar assim, ó. Hoje o céu tá azul. Aí tem tipo 4 likes, é muito bom. É a prova de que quem tá na internet discutindo futebol americano tá solteiro. Não é só, não é maldição, não é só pro pessoal que escreve no The Concussion. Não, é doente, só doente faz isso. Um beijo pras meninas que estão escutando. Deve ser tipo 10 meninas. Tudo bem. Tá solteiro ainda? Mandem cartinha de amor para o Rafael Guimarães. Ele parece uma troll face, mas ele é simpático. Murilo Rômulo Galã de Lavras, que também tá solteiro e tá dentro do armário. Ainda. Considerações finais, beijos, carícias, cartinhas de amor, declarações, sei lá. Sai do armário, filho. Só pra constar, eu nunca estive dentro do armário, tá? Sou computador. Teve sim, a bonus track vai provar isso. Ah, vocês entenderam, pô. Foi pelo bem do podcast, preocupei aí, eu achei o melhor recinto da casa pra gravar o podcast, minha voz aveludada, fica mais bonita, foi colocar o computador dentro do armário, e dá certo. Não, falando sério, tem vários artistas que gravavam, cara, dentro do armário, deixava. Abraço pros nossos leitores aí, semana tem bastante NCAA, tá, tem uns jogos que prometem bastante, e infelizmente o Giants agora, só no que vem, mas tudo dará certo. Abraço aí, moçada. Bom, o torcedor agora do Coritiba Futebol Clube, o Jean Souza, ele vai nos dizer quais são as considerações finais dele aí neste The Interception. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E você vai buscar os 3 pontos também. Para dar alegria para a torcida maravilhosa. Meu primeiro podcast. Como o Philadelphia Eagles está fora dos playoffs e deve selecionar o Luke Jokel na primeira rodada do draft do ano que vem, eu vou estar torcendo para o Baltimore Ravens, que é o time que a minha namorada escolheu para torcer. Como vocês podem ver, eu escapei da maldição até agora. O único jeito de escapar da maldição do The Concussion é não tipo, a sua namorada tem que gostar de futebol americano. Viu? Aí você escapa da maldição. Bem observado, gostei. Porque aí você tem tipo uma parada em comum, eu vou tentar isso. Aprenda comigo enquanto eu tô vivo. O cara é praticamente o George Halas dos relacionamentos. Bom, muito bom. Falando em Ravens, o Ray Lewis, ele anunciou que essa vai ser a última temporada dele. Na AFC eu vou torcer pro... Eu não sei pra quem eu vou torcer. Primeiramente eu vou torcer pro Patriots se ferrar, porque é muito engraçado. Depois eu vou torcer pro Broncos, por causa do Peyton Manning. E talvez aí pelo Ravens, por ser a última temporada do Ray Lewis. E já especularam que pode ser também a última do Ed Reed, né? Aproveitando esse gancho aí que o nosso querido Jean falou. Certo, pessoal. Gostaria de agradecer você que ouviu. Não, tchau ainda, calma, ainda estou falando. Não desliga. Quem falava isso? Não desliga. Agora eu não lembro, alguma personalidade de TV que falava isso. Queria agradecer vocês. Esse programa foi mais extenso, deve ter sido mais difícil de ouvir. Por mais que a minha voz seja muito bonita, eu insisto nisso, ela não é fina, ela é bonita. Mas a gente conseguiu tratar de muita coisa. A gente falou da semana 17, a gente falou dos prêmios da NFL, da temporada regular. A gente falou um pouquinho de playoff, a gente falou um monte de besteira, que eu espero que você tenha dado risada. É muito gostoso gravar, dá trabalho. Eu não vou ficar martelando isso sempre, que você vai achar que eu sou um pobre coitado. Não é bem assim, muito gostoso fazer o podcast. Essa frase não pode ser tirada de contexto. E é pra vocês que a gente faz o The Interception sempre. Participe, mande perguntas. Pode mandar pergunta pro nosso e-mail, contato@theconclusion.com. Pode mandar mention com hashtag TheInterception pra ficar mais fácil de eu achar, porque eu não tô afim de ficar procurando. E vai ser muito difícil, vai se perder, porque tem muita mention, a gente acaba se perdendo. Manda lá alguma pergunta com hashtag TheInterception, @TheConclusion, e hashtag TheInterception pra gente achar a pergunta. E-mail, sinal de fumaça, você vê um de nós na rua, dá um abraço, pede um autógrafo, faz uma pergunta. E tô brincando, não é pra tanto. Mas participem, a participação de vocês, vocês escutarem, é a razão de ser do programa. Afinal de contas, se ninguém escutasse a bagaça, a gente não ia fazer, né? Não ia ter lógica. Certo? Bom, é isso aí. Essa foi a terceira edição do nosso querido The Interception. Espero que o som tenha melhorado, que tenha ficado melhor. E que vocês tenham aproveitado mais o programa. E a qualidade melhorou também. Tivemos 4 pessoas, no último programa a gente teve 2. Vamos ver se a gente consegue manter 3 ou 4 pelo menos, porque 2 pessoas ficam realmente menos rico o podcast. Certo, pessoal? Para você que tem seu time nos playoffs, bom início de ano, bom início de 2013, muita paz, prosperidade, etc e tal. E é isso. Interception é o podcast do The Conclusion. Here it is. Show me the money. Show you the money. Oh, no, you can do better than that, Jerry. I want you to say it, what you would mean it, brother. Hey, I got Bob Sugar on the other line. I better hear you say it. Yeah, no. Show you the money. Not show you. Show me the money. Show me the money. Yeah. Louder. Show me the money. That's it, brother, but you got to yell. Show me the money. I need to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money. I love black people! What you gonna do, Jerry? Show me the money! Congratulations, you're still my agent.